sem ter medo de viver. Olho quando você passa, nem me lembro de você. Não me peça pra recomeçar. Leio todos os jornais e não vejo o seu nome. Entro em becos perigosos, sua falta não me consome. Não me peça para esperar. Todo dia é pecados poluindo meu jardim. Passo perto da arena e encontro a juventude. Penso que seria bom antes que tudo mude. Abrirem para mim. Esqueço que já fui daqui, então me sinto mais feliz. Só me deixa viajar. Todo dia é assim, com você longe de mim. Não há flores nem pecados poluindo meu jardim. Que seria bom antes que tudo mude.